DLS pro Roland 271? Sim, me informe estabilizado, 271. Toma lá, estabilizado, Roland 271. É. Jogo 1201, 1271. 1271 completo de aproximação, chame torre 1862. 1862, obrigado. Salvador, bom dia, Gono 271, ó, uma milha para o DCR, estabilizado, visual Cono 0. Gono 271, tem livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com 89, informa a pista molhada. Bom dia, pista molhada, ciente Gono 219. 3891. 3891, identificação, dia para 12 mil pés, altímetro em Salvador, 1013. 271 no solo 54, livra direita, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chama o Boron do 1271. Autorizo pelo. Pelo, obrigado. Juliette pro 05, bom. Para 05, 1271. Torre, Hotel Golden 271, autorização Recife. Acende da área. Procura, prepara por gentileza, Pucajambo, direto aguarda no copo. Pucajambo, acende Golden 271. Correção Puca, transição Aracaju no 271. Puca Aracaju, obrigado. Golden 271. Recife autorizado 390 via Peruísque 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda. Sai na Puca Aracaju. Controle 199.8. Corrijo. 120.8 e aciona 5001. 390, para o 58, pouco esquerda, para o Aracaju, 1208, 5001, eu transporto. Show. chame, puxa acionamento no 271. Salvador, tá 3891. 3891, na porta avistando. Reportará, tá já estabilizado no procedimento. Avistosa, 3891, 2000 pés. Uma centena com uma dúzia, autorizado pouso pista 10, pista molhada, TAM 3891. Afirmativo, ciente, livre pouso, pista 10, 3891. Confirma a informação, 3891? O ajuste, por gentileza. 1013. 3891, prossegue via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, protesto, 3891.